Quer ver como a Assembleia de Minas está presente no seu dia a dia? Você viu, Bruno? Prenderam aquele bandido. Eles rastrearam o celular que ele roubou. Ah, bem feito. Agora ele vai ter que ligar, é pro advogado dele. A Assembleia de Minas criou uma lei que obriga as operadoras a rastrearem os celulares roubados para informar a polícia. Conheça todas as leis no www.almg.gov.br. Assembleia de Minas, o poder do cidadão.